Água nasce na serra, desce pro rio, corre pro mar. Ele se chama Arariboia, não nega seu natural. Ele não é.